Depois de fazer caminhada, cheguei em casa e senti uma dor aqui do lado, dor no rim. Saí com tanta pressa que não bebi água, só refri. Agora estou sentindo dor no rim. Dor no rim, dor no rim, dor no rim, dor no rim. A agonia imensa, dor no rim. Já tomei 3 litros de água e nada da dor sair. Continuo sentindo dor no rim. Se não estivesse fechado agora, eu iria até o postinho pra ver a causa dessa dor no rim. Dor no rim, dor no rim, dor no rim, dor no rim. A sensação é angustiante, dor no rim. Dor no rim, dor no rim, dor no rim, dor no rim. Situação é angustiante, dor no rim. Dor no rim, dor no rim, dor no rim, dor no rim. A dor é imensa, dor no rim. Vou tomar chá de quebra-pedra pra tentar botar um fim. Estou maluco com essa dor no rim. Se eu tivesse ouvido o cara da rádio, eu não estaria assim. Ele disse é melhor uma pedra no caminho do que uma no rim. Dor no rim, dor no rim, dor no rim, dor no rim. Pra acabar vou ter que entrar no bisturi. Dor no rim. Dor no rim, dor no rim. Devia ter bebido água. Me fui.